vai tão bem assim. Dinheiro não há, a coisa vai ruim. Há um rico que tem o seu Mercedes novo, e há um pobre tão pobre que pertence ao povo. O pobre na puta para comprar o pão, o rico por magia compra um carrão. O pobre vive em luta para poder vencer, e o rico por nascença tem tudo o que quer. Sociedade corrompida, sociedade abandalhada, sociedade apodrecida, sociedade limitada, sociedade corrompida, sociedade inadequada, ficou sujo no porão, ignorando a multidão. Se és preto, tem cuidado, não vás abusar. Vem um branco ou amarelo, quem te quer mandar. Aconselho a quem acha que seja incolor. Para essas cenas de raças não é muito melhor. Se tu gritas para a aplicação de ideais, vem os bosses e afirmam-te que estás a mais. Se és estrangeiro, mandam-te mandar no teu país. Se és de dentro, que te causa e serás feliz. Sociedade corrompida, sociedade abandalhada, sociedade apodrecida, sociedade limitada, sociedade corrompida, sociedade inadequada, ficou sujo no porão, ignorando a multidão. É fatal. Segundo a sociedade és homossexual. Para muitos não importa o ser é que conta. Para outros mais temerados tens a marca pronta. Nunca dês um passo em falso, mantém-te de pé. O que parece errado é certo e o que é não é. A natureza certamente é muito traiçoeira. Não tens que caminhar sempre à tua maneira. Sociedade corrompida, sociedade abandalhada, sociedade apodrecida, sociedade limitada, sociedade corrompida, sociedade inadequada, ficou sujo no porão, ignorando a multidão. É chama-te menina, se és pobre para todos és a puta fina. Se és fina serás sempre menina de bem, se és grossa és olhada com muito desdém.